Iroquois. Brazil Source 2733, approach order receive level 090, and airway go 677. Take off runway 10, left turn, and departure will be Conde, departure. Scott code 0275, Scott code, and control departure frequency 109.8. Desça para 3.000 pés, ajuste no 013. 3.0.1.3, 3304. Escuta. Tem autorização para Brasil, senhor? Normativo, 380 já aprovado, protocópia. Protocópia, prossiga. Pesado Brasília, 380, rota fuselou no 7, decola no 0, curva direita, subida Arpo, Elefa e pós terceira ferrovia. 5506 transponder, controle 1 no 9.8. Ok, 380 autorizado Brasília, via Upper Zulu 17, a saída é Arpor e transição Elefa. O controle 1198, transponder 5506, tanto em 304. Complementando curva direita, após decolagem da 10, chega quando pronto, portão 4. Isso, curva direita após a decolagem da 10, tanto em 304. Correto, chega quando pronto, portão 04, 3304. Cruzará, senhor. Salvador, um bom dia, o Tantrinho, Guarulhos. 3663 Guarulhos, 340 aprovado, pronto, cópia. Pronto. 3J de Guarulhos, 340, rota conforme plano, bridge, pisolou no meio, Bravo Hotel Zulu. Decola down no zero, com curva direita, perfil da Dael, Leda, após Leda, voa bridge, ao intercepto aerovia, pisolou no meio. 5513 o transponder, controle, opera em 1 no 9.8. 3663, autorizado Guarulhos, Vila 340, recolando da Nozelo, curva direita, Israel, Leda, Brito, Brito, Absoluto, no meio, BHC. 5513, transponde, 198, controle. Passa 8, chame quando for posicionado. Vamos lá. 5299, recolada 03, controle, transfere em 1 no 9.8. 298, bom dia, 4299. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, Azul 4299, decolando da El, tá cruzando 1500. Azul 4299, contato radar, segue da El, sub mantendo nível de voo 340. Da El 340, Azul 4299. Muito bom dia, Web 5823, interno, baixar trabalho. Bom dia, Web 5826, avistado, livre pouso, pista no 0, vento 070 graus, 1 no 09. Livre pouso, Web 5826. 2685, valeu, Xanaia 6225. Trip 5217, essa identificação. Trip 5217, contato radar, 70 milhas nordeste do VOI de Salvador, vou na proa de Bonfim para a chegada Bonfim, reporte no ponto de descida. Proa de Bonfim, reporte na VOI. Bom dia, Gol 1605, autorização 360, Galeão. 5 aprovado, 360, tá? Cópia. Siga. 30360, Galeão, rota via Pesolo 10, decola no zero, cor direita, no perfil da Dael, Leda, Posse, Leda, Bridge, Interceptor via 5505, código transponder, controle opera 199.8. Ok, autorizado, conforme 360, decolando 190, curva direita, saída Dael, Leda, Posse, aerovia, onde lá? Abisolo 10, 5505, 198, controle. Está confirmando a saída Dael, Leda, Posse, Leda, Bridge, intercepta Abisolo 10. Então, Leda, Bridge, intercepta Abisolo 10, gente. Afirmativo, chame no portão 5, quando pronto, fechado. North Salvador 3, taxi approved to the taxi hotel. There are tower frequency 118.95, Canadian 013. Oceana M311, chame torre 1895. 1895, 63, 11, é decolagem. Bora pro deck, acionamento. 3A, semi taxi, 6312. Fala, bom dia, web 2 2 2 2 bem-vindo, prossiga via Alfa e reporte da Gillette. Alfa, Oceana 6319, cheque trem exposto, pista no 0, vento 080 graus, 079, esquina Gamarca 6013. 6013, vai informar a baixada de travada 6319. Abaixada e travado, Oceana 63, 19. Sim, está livre pouso, vento 070 graus, 089, pista no 0. Livre pouso na 10. Salvador, voo 9072, informação Lima, bom dia. Voo 9072, essa é a identificação, autorizada chega da Mari, desça para o nível de voo 050. Mari 050, voo 9072. Web 5826, ingresso a Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, web 5826. Oxana 6312 na escuta? 6312. Estou confirmando, estão restrição do controle. Colar, manter o nível 110 inicialmente até 20 milhas. Positivo, decola, manter 110 até 20 milhas. Confirme o estimado para iniciar o push. Vai iniciar em 20 segundos, pode ser? Pode sim, tranquilo, chama o táxi. Fala o gol 923 para o pushback estacionamento. Autorizado, pushback estacionamento 612, chama o táxi, 923. Autorizado, o Mike Serra Golf, confirme para que conta a pista que utiliza. Mando o Serra Novembro Quebec Uniforme, 080. Quanto cópia o Max Serra Golf? Autorizado Salvador para Serra Novembro Quebec Uniforme, 080, plano Yankee. Decola no 7, curva direita, no perfil da Arbor. Após a Arbor, voa direto. 5511, no código transponder, controle 199.8. Foi na 19. Esperando a direita, 12119, chanera 6319. Do qual POB? Bom, então, chame a torre agora, 118.95, para acionar táxi de decolagem, 1003 ajuste, 1013 ajuste, bom voo. Paulo, chanera 6319, livrou na Fox. Uno, bem-vindo, prossiga via Alfa e a Porsche 2GDS. Alfa antes da GDS, 6319. Azul 4299, chame centro Recife na frequência 1251, alterne 13395. 1251, 3395, azul 4299, bom dia. Será melhor alfa no solo, zona 1, autorizado backtrack após pista livre. Salvador Ground American 980, ready for pushback, engine start gate 1-1. Position 8 to push, American X0, 8 to push, and phone level approved is 2-0, ok? Hold the push and say again after hold push. Wait to start up and push. Wait, and new phone level 2-0 approved. Phone level approved 2-0. Okay, we will hold the push and flight level 350 is approved. Thank you, sir. Follow go 923 para o táxi 60 a bordo, 2-3 horas, isso está na Galeão. Ok, Galeão, podia repetir os dados novamente, 923? 160, PLB, 3 horas e meia, Galeão. Gente, aprovado o táxi via Pátio Índia até o ponto de espera 10, lá torre 1895, ajustado 10 no 3, vovô. 1093, Pátio Índia, no ponto 0093, 6312, 6312 com 1-4-1, 3 horas, Natal de Alternado. Trabalho o táxi, segue o gol, Pátio Índia, 1895, no ponto de espera com a torre, 1-0 no treino, ajuste, bom voo. Pátio Índia, 1895, segue o gol, 1013, ó, obrigado. Oi, chanera 63, 1-1, próximo da Juliette. Juliette 1-1, tráfego companhia traxiana, após o mesmo, o senhor ingressa Juliette, portão 10. E após o tráfego da companhia, Juliette, portão 10, 63, 1-1. 632, na escuta? 63, 1-2. Gente, está livre da restrição que eu tinha pago o senhor do nível 110 até 80 milhas, está livre dela, decolando na Tuca, acendendo conforme o controle, para o 350. Positivo, livre da restrição do 110, subindo direto ao 370, 350. Gente, está de CNH? Ou no 1-2-3? Motorizado a linha de decolapso no 0, vento 070 graus, 099. A linha e decola da 1-0, restrito ao 5-0, bono 9-2-3. Restrito até 20 milhas da de Salvador, 1-110. 20 milhas de Salvador, bono 9-2-3, restrito ao 5-0. Que mil pés? Autorizado com as obras, que mil pés, decola 1-7, direita, checa, caixa prego. 0-1-6-0, controle, o transponder e o controle opera 1-9.8. Salvador Control, le escuchan Lidia Lumper Hotel, Overhead, Sierra Victor Delta, a fly direct to Aruba. Message Level 1 for 5. 5 Lidia 5, ajustado Mi 13, parece um ataque da colagem, bom voo. Perfeito, Salvador, Tierra Victor, Delta, Flight Tiger 2, Harubi, maintaining flight level 145, estimating Harubi at 1305, Tiger Harubi, 1305. Hey, go ahead for 90. I have the traffic to park, stand 10. After traffic, approve, set up any push, and call me taxi. Okay, cleared for push, we will call for taxi American 92. Get this, I have the traffic to park, stand 10. Okay, after the traffic parks at stand 10, then we are cleared for push, American 92. Salve Salvador, bom dia. A 3663 para posicionamento no portão 8. Harubi, at 1310. Feedback. Estou com o tráfego da América no portão 11 que vai iniciar. O senhor tem condições de iniciar o push sem puxar muito a retaguarda para não acabar comprometendo o tráfego da América? Afirmativo, fazer um push confiante. Autorizando então, eu chamo para o táxi 3663. Toma no táxi 3663. 33, bom dia. Pistão 013, autorizada a final ILS, após estabilizar. Como que é seu motor? Libertar na chama táxi. Vitorinho de Juliette. Bono 923, contato radar, saída da AEL, sobre a restritiva de voo 110. 110, restrito. Canal 63, 12, está livre de decolagem da 10, vento 0, 80 graus, 0, 9 graus. Autorizado decolagem 10, Canal 63, 12. Brazilian Force 2733, let's line up and wait, runway 10. Go 1923, voe direto, Leda. Direto, Leda, 1923. Mike Echo Delta, desça para 500 pés, ajuste no 0113, reporte no parque de situação. Decolagem 18, controle de transfer em 1, 19, 18. 19, 8 ao controle, 6312. E Salvador, Oceané, 6312. Oceané, 6312, contato radar, sai da PUCA, subir, manter nível de voo 350. Sai da PUCA, subir, não, 350, 6312. Voo no 072, confirma intenções? Confirme voo no 072, algum problema? Voo no 072, está saindo da aerovia. Correção da estrada. Circuito próximo, one way, one zero, tem 4 7 3. 4 horas, alterna galeão. 663, aprovado o táxi. Via parte principal, Índia, até o ponto de espera 90, lado torre 1895, ajustado em 1013. Estou com a restrição de nível 100 até 20 milhas após decolagem inicialmente, então 3663. Estou com dois tráfegos usando o campo, o controle pediu para restringir o nível 100 até 20 milhas esse tráfego. Afirmativo, pátio Índia, ponto de espera 1895, restrito nível 100 por 20 milhas, está 3663. Alô. Gol no 072, pode descer para 2.000 pés? Gol no 072, desça para 2.000 pés, reporte estabilizado. Ok, 2.000, reporte estabilizado. Gol no 923, livre da restrição, sul para o nível de voo 360. Gol 1923, livre da restrição, sul para o nível de voo 360. 360, direto agora livre, gol 923. Trip 52107, reduz a velocidade para 2109 nós. Para 2109 nós, 527. Flight 2703, airborne at 21, contact now to the approach control frequency 119 at this moment. Have a nice flight. Contact now, Salvador. Passo control 119 at this moment. Thank you. Salvador, departure, good morning. President Fox 733, airborne, onde departure? Brasília Fox 733, radar count, climb to flight level 090, onde departure? Fox 733. Dado está 3. Só um minuto, Quebec, só mais um minuto eu pago a autorização. Check 90 is ready to taxi. 90 is ready to taxi, main apron India, to the road point 100, the local tower frequency 118.95, Canadian 013. Mr. 1013, India to holding point runway 10 tower 118.95 and 990. Okay, take a look at it. Bye bye. Está pronto para o táxi. Aprovado, Índia até ponto de espera, lá torre 18895, 1013, ajuste, confirmidades. Ok, estamos com 155 a bordo, alternando Uberlândia com 3 horas e 50 de autonomia. Torre Salvador, Marreco Delta passou Pipatuna para o Itapuã. Reporte na farol de Itapuã, Marreco Delta. Delta, você confirmar sua altina? 304, tem um voo. Ok, já está autorizado aí o ponto de espera, obrigado, um bom dia. Tomar Quebec na escuta, solo. Autorizado, Kairos, 1000 pés, decola no 7, direita, checa, caixa prego, 0161, transponder, 198, controle. Simbra, estabilizado, baixado e travado. Pouso na 072, avistado, livre pouso, pista na 0, vento 060 graus e na 09. Livre pouso, gol na 072. Sou eu, Macaco Delta, visual com o bug na final da 10. Se autorizado, pode crescer pela direita da 17, a retaguarda da mesa. Sente, Macaco Delta, conforme então a retaguarda do tráfego, reporte na final da 17, por favor. Reportará na final da 17, Macaco Delta. A retaguarda do gol nacional. Oi, bom dia, 3304, ponto de espera da 10, visual tráfico nacional. Macaco Delta, te considero a última informação, mantenha o farol de Itapuã e aguarde instruções para o cruzamento 2. Sim, será Macaco Delta, então 3304, mantenha a ponto de espera da pista na 0. Mantém, 3304. Charlie November Tango, are you fly direct Aruba? Charlie, Nova Zero Tango, Salvador Approach. Go ahead, this is Charlie, Charlie, Nova Zero Tango. Charlie, Nova Zero Tango, are you fly direct to Arubi? Affirmative, ma'am, direct to Arubi. Na curtíssima da 90 ali, mantém, tipo na 0. Entrar na porta tráfego da Gol ali e mantém na 10, na 3304. Prepare-se para a decolagem assim que autorizada, 3304. Gente, 3304. Oceana 6312, chame Centro Recife na frequência 12545, alterne 12685. 12545, 2685, 6312. 4, reporte na Oscar, o que negar marca 1013. Olha, qual foi a frequência que está operando o Salvador? 119.8. Ah, torre, a torre. 11895. 11895. Max é a Golf, autorizada até a interseção, reporte na. Interseção para ingresso. Salvador, 5217, estabilizado no LS. Bom, 072, no solo, os 26, libera direita via Fox, time solo, em 12.9. Ok, libera direita via Fox, 219, obrigado, 072. Trip 5217, continua a aproximação, guarda a pista livre, caso receba, tráfego à direita da aproximação a 510, no circoide, que não interfere com a mesa. 7, 2, 7, embaixar trabalho. Então 3304, vento 090 graus, 13 nós, livre decolagem, 10. Livre decolagem, tá 3304. Salvador, bom dia, tá? 3663, ponto de espera no 0, pronto. Bom dia, tá 3663, mantém o ponto de espera da piscina 0. Mantém. Então eu marquei com o Delta de igual com o técnico final da 0, autoriza a retaguarda, beleza? Afirmativo, agora ao retorizar a retaguarda da mesma, é parte na final da 97, o Vitor Maquiaco. Falou. Maquiaco Delta. Maquiaco Delta, tá pra trás. Separa a seguida da EL, 63 ou não? Saída da EL, na frente, 63 ou não? Sim, mas só um minuto, número 2, cópia. Uno 072, na escuta? Afirmo, senhor, aguardando apenas a oportunidade de chamar, livrou na sua escuta. Bem-vindo, prossiga táxi de Alfa e reporte da Juliette. Muito obrigado, Alfa, reportaremos antes da Juliette, voo. Vento 080 graus, 13 nós, livre pouso, fechando a 0. 360, rota conforme, grid, episolu no meio, Bravo Atosuru, decola 1-0, curva direita, um perfil da Real, Leida após, Leida voa bridge, interceptar, episolu no meio e após segue conforme plano. 5535, transponder, controle 199.8. Correto, portão 10, chame quando pronto para o cenário. Vai chamar, 63 ou não? Nível de voo 380. Ah, 380, 340 aprovado. Só mantém a posição antes da música. Quando eu tô na base da 17, conta embaixo pra base. Sente aguarde para o pouso, o Mike é com o Delta. Aguarda. 663 ali, mantém, piscina 0. Ali, mantém o 1-0, são 3663. Trip 5-2, 1-7, no solo 2-9, libera direita, solo 1-2, 1-9. Cautela, portão 01. Mando para o gol no 072, portão 01. Primativo. Ok, seguindo para o 01. Gol no 072. O Kilo Serra Lima, confirme o passe de conta, a pista que pretende utilizar. Zero para o GQ.